Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica. De segunda a sexta-feira, sempre aqui com vocês, levando os temas da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo. Sempre com o patrocínio dos simpatizantes associados da Levir, a loja esotérica virtual, trazendo para vocês, ouvintes, aí os temas da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo. Continuando no dia de hoje a nossa série de programas sobre as ciências e tradições ocultas, damos boas-vindas àqueles que estão nos acompanhando ao vivo e nas gravações, sempre nos prestigiando, é um privilégio. Nós estamos trabalhando, ouvintes, sobre o livro The Secret Teachings of All Ages, os ensinamentos, a sabedoria oculta das idades, e estamos na reta final para concluir esse livro. Agora, nesse mês de julho, nós vamos ter aí a finalização desse livro. E hoje nós vamos falar sobre um tema que nós já abordamos várias vezes aqui no nosso programa, sobre a alquimia. Manly Hall, esse grande ocultista do século XX, abordou aqui em alguns capítulos a temática da alquimia. Essa que é uma das ciências ocultas mais importantes, a alquimia, que é realmente, deve ser objeto do estudo de todo o esoterista, porque ela enfeixa realmente um conhecimento muito profundo. E mesmo que a ignorância do homem não atinja exatamente o que ela significa, mas como cada um de nós está à busca da sua espiritualidade, nós temos que considerar todos os caminhos, ouvintes, que levam à sabedoria interior. E a alquimia é um desses caminhos, um dos caminhos que oferece, inclusive, vias práticas para o atingimento da realização. Mas a palavra alquimia, ela tem a sua origem, né, segundo os estudantes, num prefixo árabe, o al, né? Mas o que dá realmente a verdadeira profundidade dessa palavra é o seu sufixo chemis, né? Que vem, obviamente, como bem comentou Helena Petrovna Blavatsky, quem é a doutrina secreta. Chemis vem do termo chem, a terra negra do Egito, e Khem era a maneira que os egípcios se autodenominavam. Então, exatamente, alquimia é o conhecimento profundo da transformação espiritual que os egípcios possuíam e que, obviamente, eles herdaram das tradições mais antigas que os precederam. Então, o ser humano está mortificado, preso na matéria, ele precisa buscar exatamente essa transformação. E nós sabemos muito bem, ouvintes, já abordamos isso aqui várias vezes no nosso programa, a grande tradição que os egípcios cultuavam era o seu conhecimento sobre os estados post-mortem, sobre a morte. E a morte, ouvintes, é a grande viagem. E nós, ocultistas, não devemos jamais temer a morte, porque ela simboliza exatamente o processo profundo da transformação. Transformar-se é, de certa forma, morrer. Então nós devemos substituir do nosso vocabulário a morte como ideia de fim, como ideia de término, por transformação. Mudar a forma para que nós atinjamos um novo estágio. Então, a alquimia, nós podemos perceber, está até no nosso vocabulário, com termos como solver, dissolver, resolver, solução, solucionar, vitriolizar e vários outros temas, ouvintes, não só no campo da química, pois a ciência acabou levando, né, os termos da alquimia para o campo das suas experiências práticas, mas a alquimia exatamente é, como diz o mais famoso dos lemas alquímicos, que diz solve et coagula. O que significa isso? Solver e, uma vez mais, coagular ou transformar numa outra coisa, numa outra formulação. Então, cada um de nós, ouvintes, é, na verdade, um alquimista ambulante, porque no nosso corpo acontecem simultaneamente milhões e milhões de alterações e soluções químicas, interações elétricas, eletrobiológicas, que nós nem nos damos conta. Por exemplo, só de nós mudarmos o foco da nossa visão de um ponto para outro, que vocês podem estar fazendo, como eu estou fazendo nesse exato momento, pois há dois monitores aqui na minha frente. Justamente nós podemos estar fazendo, ouvintes, milhares de interações químicas para os nossos olhos receberem a informação, a luz, e transformá-la em impulsos eletroquímicos para o cérebro. A cada vez que nós mudamos o foco da nossa visão, 500 reações químicas acontecem no nosso corpo, sem sequer nós percebermos. Nós estamos produzindo hormônios, estamos produzindo uma série de substâncias sem nós nos apercebermos, ouvintes. E então nós somos um processo químico, materialmente falando. Mas, mais além do que esse processo químico, nós somos um processo alquímico. Porque, além das mudanças da matéria, nós também temos as mudanças psicológicas, as mudanças na nossa consciência. Então, a alquimia antiga, né, se dividia em dois grandes ramos, né? A alquimia laboratorial, que procura trabalhar as modificações da matéria e seus elementos químicos, para obter, então, a sua evolução, a sua sublimação. E, obviamente, essa alquimia de laboratório, a alquimia física, ela almeja aquilo que é o sonho de todo alquimista laboratorial, a conversão dos metais vis, pesados e escuros, em prata ou ouro. Que é realmente sumamente difícil de acontecer, mas que pode acontecer. E hoje, já no ramo industrial, já se obtém ouro, prata e diamantes por meios industriais. Então, não é uma impossibilidade técnica. Mas para nós espiritualistas, a via que realmente mais importa é a alquimia filosófica, aquela que tem como palco o corpo e a consciência do alquimista, que se identifica com a matéria e busca se autotransformar de forma análoga a transformação dos elementos materiais rumo à espiritualidade. Então, como nós dissemos, ouvintes, a grande alquimia que nós devemos buscar é a transformação da consciência. Se não nos focalizarmos nessa transformação, nós realmente nos perderemos, pois a busca do ouro físico, das riquezas materiais, é uma busca em vão, porque como já exortou Jesus, está relatado nas Sagradas Escrituras, e com certeza ele deve ter transmitido isto aos seus discípulos. Aonde está, qual é o objetivo do tesouro do ser humano, ali estará a sua alma e o seu coração. Então, se um ser humano passar a vida buscando o ouro, as riquezas, então, como nos diz os evangelhos, ele estará fixando o seu ser em algo impermanente. Como disse Jesus, estará guardando o seu tesouro num lugar onde as traças comem e a ferrugem domina, e principalmente os ladrões estão sempre à espreita para roubar, subtrair esses bens. E o fato do ser humano não ser permanente nesse plano, então há aqueles que buscam o ouro físico, inclusive na forma de imagens espirituais, de cálices, de uma série de joias e de apetrechos, cujo valor objetivado é apenas o ouro material. Mas nós deveríamos nos fixar, ouvintes, muito mais no ouro espiritual, no ouro da grande transformação interior, pois aí, como também exortou Jesus, se nós tivermos o nosso tesouro nos céus, que é o símbolo da nossa consciência interior, ali, ouvintes, os ladrões jamais campearão, jamais as traças corromperão, e nenhum ladrão, nenhuma pessoa jamais poderá subtrair os verdadeiros valores, porque eles estarão dentro de nós mesmos. Então, a verdadeira alquimia, e que era praticada realmente pelos egípcios e predicada pelos seus sábios, que passados milhares e milhares de anos desde a sua aparição na Terra, como o grande Hermes, o três vezes grande, que estabeleceu o documento e a sabedoria que é a base verdadeira da alquimia, a sua tábua de esmeralda, a tábula esmaragadina, que é o texto, ouvintes, que tem a sabedoria mais profunda da alquimia, pois lá foram estabelecidos os verdadeiros parâmetros para a busca da autotransformação, porque ali estão as leis herméticas, que principalmente colocam aquele princípio que é o mais sublime de todos, o princípio da correspondência, que diz: quod superius est sicut quod inferius, e quod inferius est sicut quod superius. Aquilo que está em cima é análogo ao que está embaixo, e o que está embaixo é idêntico, é análogo ao que está em cima. A partir dessa lei, ouvintes, fica estabelecida a chave para a busca da transformação. E os quadros alquímicos sempre trouxeram essas ideias. E as demais, demais dizeres da tábua de esmeralda estabelecem, então, os outros princípios alquímicos. E nunca é demais relembrar o que diz o texto da tábua de esmeralda, que, segundo as mais diversas traduções, nos coloca o seguinte. Diz a tábua de esmeralda: isto é verdade, sem mentira, muito verdadeiro. O que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo. E como todas as coisas vêm e vieram do um, assim todas as coisas são únicas por adaptação. O sol é seu pai, a lua é sua mãe, o vento carregou-a no ventre, a terra é sua nutriz. Separarás a terra do fogo, o sutil do espesso, docemente com grande indústria. Ele sobe da terra para o céu, e de novo desce a terra e recebe a força das coisas superiores e inferiores. Obterás por esse meio toda a glória do número, e toda escuridão se afastará de ti. É a força de todas as forças, pois vence vence tudo, e tudo sutiliza e penetra toda a densidade. Assim foi criado o mundo, e disso saíram inúmeras adaptações, cujo meio está aqui. Por isso foi chamado de Hermes Trismegisto, possuindo as três partes da filosofia do mundo. O que disse da cooperação do Sol está realizado e aperfeiçoado. Esse é o texto da Tábua de Esmeralda, que tem várias traduções alternativas, mas basicamente é isso. Ouvintes, pois estabelece o objeto da grande busca dos verdadeiros filósofos, né? Pois o mundo já teve muitos e muitos filósofos, os chamados pré-socráticos, né? Já que a filosofia ocidental não considera muitos filósofos da antiguidade, de outros povos, mas o fato, ouvintes, é que houve muita sabedoria antes dos filósofos gregos e ocidentais, com certeza. Mas as leis herméticas estabelecem o princípio da correspondência, o princípio do mentalismo, de que tudo antes de existir aqui no mundo objetivo é existente no plano mental, no plano espiritual. E isto é importantíssimo. Então, quando filósofos como Demócrito da Jônia, no século IV da nossa época, falava nos átomos minúsculos como tijolos da matéria, ou então como Aristóteles, como Sócrates, como Platão e outros teorizavam sobre a substância última da matéria, muitos deles eram iniciados nos mistérios egípcios e eles tinham consciência que essa percepção mental que eles tinham os levaria até a verdade, os levaria até um conhecimento mais profundo. E eles, então, ouvintes, acabaram contando com esses princípios: o princípio da correspondência, o princípio do mentalismo e também as outras leis herméticas que cooperam nesse sentido, como a lei do ritmo, a lei da polaridade, a lei, né, as leis que dão sentido ao que acontece no nosso mundo material. E nós já tivemos a oportunidade de fazer vários programas sobre as leis herméticas e remetemos os nossos ouvintes e telespectadores a esses programas anteriores, onde nós trabalhamos sobre o Caibalion, que é o texto mais precioso da modernidade, que relata exatamente os princípios herméticos. Mas desde os gregos, ouvintes, nós tivemos infelizmente um desaparecimento desse conhecimento, que só veio ressurgir com os árabes, que faziam a sua alquimia laboratorial e que tinham escritos a respeito das operações alquímicas. E esses conhecimentos árabes é que vieram renovar, quando do renascimento da consciência evolutiva no Ocidente, saindo da idade negra das trevas, da perseguição religiosa em que o cristianismo acabou se transformando. Então, uma série de grandes alquimistas da época medieval, desde 1300 até 1800, até o século 19, nós tivemos Cornélio Agripa, Alberto Magnus, Jacob Boheme, o Conde Cagliostro, John Dee, Robert Flood, Paracelso, Nicolas Flamel, Raimundo Lúlio na Espanha e muitos outros ouvintes. Aí só citamos alguns dos maiores alquimistas, que muitos deles foram conhecidos por terem obtido a transmutação de metais. Mas nós temos que fazer referência, ouvintes, que haviam também muitos trapaceiros nessa área, e por meio realmente de meros artifícios químicos, né, que obviamente podem ser feitos até como passes de mágica, né, por exemplo, fazendo uma solução ao fogo, né, onde eram mergulhados metais semi-preciosos, né, como a prata, e ali eram jogados então ocultamente, né, porções de ouro. Então, por processo químico, então o ouro se depositava sobre a prata, então se pensava ter obtido a transmutação alquímica, mas eram apenas meros truques. Mas esses grandes ocultistas, grandes não só alquimistas, mas místicos, sempre cultuaram o lado espiritual da alquimia. E é esse o legado desses grandes filósofos para a humanidade. E obviamente que nós não vamos ter oportunidade aqui de dedicar o estudo das suas biografias, às quais nós remetemos a nossa audiência. Pesquisem, ouvintes, porque cada um desses grandes alquimistas trazem realmente luz para esse universo que são os tratados, os símbolos alquímicos, que para nós realmente são desconhecidos e que visavam muito mais ocultar do que realmente revelar, muito, muito mais evadir o conhecimento do que explanar alguma coisa para alguém. Porque esses símbolos alquímicos, só aqueles que tinham realmente o auxílio de um mestre alquimista, de um mestre espiritual, é que realmente podiam, ouvintes, ir mais fundo dentro desse conhecimento e fazer os dois tipos de alquimia: a alquimia de laboratório, mas principalmente, e é o que nós vamos ver no nosso segundo bloco, fazer a alquimia espiritual. Então, nós convidamos a nossa audiência para permanecerem aqui conosco. Já já nós voltaremos com o segundo bloco do programa Lux Esotérica, que está falando hoje sobre alquimia, ouvintes. Muito obrigado pela sua audiência. Fiquem agora com o convite da Levir, convidando, chamando vocês, ouvintes, para participarem aqui conosco, nos apoiando, agradecendo sempre aos nossos associados que estão nos patrocinando para que nós possamos, ouvintes, levar este programa e manter todos os nossos trabalhos, a loja esotérica virtual, a rádio esotérica FM no ar. Vamos então, ouvintes, ao nosso intervalo. Sim, amigos ouvintes, estamos voltando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Está falando com vocês sobre a alquimia, ouvintes, que esse que é mais um tema do livro The Secret Teachings of All Ages, do querido e grande escritor Manly Palmer Hall. Esse livro que foi publicado em 1928, um pouquinho antes da grande depressão da bolsa de valores de Nova York, mas é sempre assim, ouvintes, sempre antes de ou depois de um grande avanço na luz, sempre há também, infelizmente, o lance das trevas, né? Então, muitos eventos espirituais aconteceram no final do século XIX, no começo do século XX, e lamentavelmente os primeiros 50 anos daquele século foram terríveis, e nós tivemos realmente um revival, um grande avanço dentro das ciências ocultas, e a alquimia em si, ouvintes, houve realmente um avanço muito grande dentro desse processo. Então nós não podemos jamais olvidar de todo esse desenvolvimento e as obras de Manly Hall, de Helena Blavatsky, de grandes escritores como Annie Besant, Leadbeater, Geoffrey Hodgson, né? Esses pelo menos são os nossos preferidos. Eles sempre trouxeram muita luz para o mundo. Mas dentro desse grande assunto que é a alquimia, Manly Hall nos trouxe aqui no seu livro também muitas informações importantes. Mas realmente nós estamos abordando esse tema realmente do ponto de vista mais místico, do ponto de vista mais ocultista, de forma nós termos, ouvintes, um conhecimento mais profundo. Obviamente que nós estamos aqui fazendo uma introdução a este assunto, que não vai, obviamente, se esgotar simplesmente com algumas palavras nossas, pois arte, ouvintes, ela é muito longa, e a alquimia, ela é essa arte, ela é uma artesania, é o artesanato do nosso ser interno. Se nós soubéssemos realmente fazer esse processo, nós não estaríamos aqui falando dele, ouvintes. Todos nós somos alquimistas. Acontece processo químico no nosso corpo, mas nós não sabemos nada a esse respeito. Então nós tateamos no escuro, mas como nós dissemos, ouvintes, o século passado ele viu uma série de eventos que foram muito importantes. Então, aquele esforço que foi feito de trazer os conhecimentos antigos dos egípcios, né, que foram preservados pelos árabes que acabaram ocupando aquela área, depois pelos grandes alquimistas medievais. Então nós tivemos no final do século XIX o boom do conhecimento esotérico, com o surgimento do espiritismo, do espiritualismo, da teosofia e principalmente com o surgimento da nova física. Nós temos que incluir também a nova física, ouvintes, dentro desse aspecto. E, infelizmente, ouvintes, além de termos tido o conhecimento espiritual renovado, também o poder físico do ser humano evoluiu. E a imagem que marcou o século passado, que foi eleita como a imagem do século 20, lamentavelmente foi essa. Aqueles que estão me assistindo estão vendo, mas aqueles que estão só me ouvindo, eu preciso narrar. É a imagem, ouvintes, de uma explosão nuclear. O ser humano, feliz ou infelizmente, foi fundo dentro da matéria e, de uma maneira terrível, liberou pela primeira vez o poder oculto que existe em alguns quilos da matéria física, do urânio, do enriquecido, que vira plutônio e pode ser comprimido e explodido como se fosse uma bomba, iniciando uma reação em cadeia que gera, infelizmente, a arma do Armagedon, esse poder que os cientistas sequer conseguiram calcular quão devastadora seria uma bomba. Quando eles explodiram a primeira bomba de hidrogênio, o efeito foi 100 vezes mais poderoso do que eles imaginaram e devastaram e devastou as ilhas, né, de biquíni no oceano, onde foram testadas primariamente as bombas nucleares. E no Novo México, nos Estados Unidos, muitas pessoas tiveram câncer decorrente da exposição à radioatividade. Mas, então, ouvintes, o século passado viu a exposição desse poder oculto de que os alquimistas falavam que está na matéria. Mas o século passado também viu a exposição de uma verdade muito mais profunda do que exatamente apenas essa questão da matéria. Porque no século passado também nós tivemos a comprovação, ouvintes, da existência da alma. E até mesmo os estudantes esotéricos, muitos não incluem dentro das grandes realizações do século passado esse grande feito. E isso é realmente uma falha, ouvintes, e principalmente com a criação das escolas psicológicas a partir de Freud e principalmente com Jung, Carl Gustav Jung, que através de um trabalho até estatístico na análise dos sonhos, ao qual ele registrou na casa dos milhares, cerca de 80 mil sonhos foram analisados por Jung, ele percebeu exatamente a presença de arquétipos, de ideias primordiais nas mais diversas pessoas, o que comprova, ouvintes, e levou ele a formular o conceito, e que já estava se formulando, do inconsciente pessoal. Jung então percebeu a existência do inconsciente coletivo. E aí, ouvintes, com toda essa estatística, essa análise dos sonhos, Jung realmente estabeleceu aquilo que eu reporto a uma das, se não a maior das descobertas do século passado, a existência da psique, a existência da alma humana, do inconsciente, nos dizendo, ouvintes, que a nossa alma, o nosso inconsciente, esse processo consciente que acontece não só no nosso cérebro, ouvintes, ele tem um lado transcendental, ele está além do nosso corpo. As pessoas se comunicam mentalmente, não é simplesmente uma telepatia, mas nós estamos dentro de um campo consciente que transmite. Nós somos transmissores e receptores de conteúdos. Então, ao lado dessa imagem terrível da bomba atômica, que ficou sendo o símbolo do que aconteceu materialmente no século passado, e lamentavelmente essa arma terrível foi usada contra milhares de seres humanos que foram esfacelados, destruídos, contaminados com esta arma. Mas o que Jung estabeleceu, eu acho que foi muito mais importante. E é aí, ouvintes, realmente que funciona realmente a alquimia. E Jung era um grande colecionador de manuscritos alquímicos, e podemos dizer que ele é um alquimista moderno. E Jung, por uma conexão muito profunda da sua consciência, ele percebeu então que o que ele pesquisava para formular a sua psicoterapia, a sua própria escola filosófica, era muito idêntico ao que os alquimistas falavam, pois os princípios, né, do fogo, da água, do ar e da terra, de que tanto falavam os alquimistas, tem uma conexão profunda com o que acontece no interior do nosso ser. E o Jung percebeu que a psicoterapia e a alquimia, na verdade, eram um e mesmo processo, pois os alquimistas falavam em transformação da matéria, mas Jung percebeu que, na verdade, o que acontecia dentro da investigação dos alquimistas era uma mudança nas suas consciências. Então, aquela alquimia de laboratório que era feita, na verdade, era uma meditação que os alquimistas faziam, que provocava a evolução da sua consciência. E então, através da leitura daqueles pergaminhos, daqueles códices, né? Jung tinha mais de 600 códices em couro com os textos mais difíceis da alquimia, porque visavam esses textos muito mais ocultar, né, do que revelar realmente o conhecimento sobre a alquimia. E dentro desse campo da alquimia havia, só para nós darmos um exemplo, a busca da matéria-prima alquímica era um dos temas preferidos dos alquimistas. E a matéria-prima, segundo o próprio Jung, é semelhante também à busca dos conteúdos psicológicos que são trabalhados, que são iluminados através da psicoterapia. Então, as imagens alquímicas, né, toda imagem alquímica, ela tem quase sempre um sol e uma lua, indicando os dois caminhos que a informação, que o conhecimento, que a sabedoria percorre. O caminho lunar, que é o caminho do corpo, e o corpo humano é um grande caminho para a projeção da nossa consciência. Então a lua é o símbolo do corpo, das suas energias, e o sol, o caminho solar, o caminho do conhecimento, da nossa mente discursiva. E sempre, quase sempre, nas imagens alquímicas, há abundantes águas que representam o caos interior da nossa consciência. E as operações alquímicas, quando, por exemplo, nós temos imagens clássicas como a montanha dos filósofos, né? Onde o alquimista, né? Representado por um buscador vendado, né? Cego, ele corre atrás de um coelho que representa as forças da natureza, e o coelho penetra por um buraco nessa montanha, e o alquimista vai atrás, e ele então, lá dentro desse templo alquímico, ele vai fazer as diversas transformações alquímicas, as diversas operações alquímicas, até ele obter uma transformação interior. Então, aquilo que os alquimistas chamavam de calcinação, sublimação, a solução, a putrefação, a destilação, a coagulação, até a obtenção da tintura, ou o famoso elixir da longa vida, a pedra filosofal que davam ao alquimista saúde infinita, né? A verdadeira panaceia universal, a cura de todas as doenças e o prolongamento da vida física do alquimista, nada mais é, ouvintes, do que um processo interior da consciência do indivíduo. Então, o Jung percebeu isso, ouvintes, e para nossa felicidade, hoje nós temos um esclarecimento muito maior a esse respeito. Existem hoje obras realmente muito profundas nesse sentido, e o Jung realmente iluminou para todos nós esse conhecimento. E as três fases da obra alquímica, as três fases clássicas, que tem três cores, né, fundamentais: a nigredo com a cor preta, a albedo com a cor branca e a rubedo, também foram analisadas, né, e iluminadas por Jung e por outros estudantes, não só da psicologia, mas do ocultismo moderno. Então, aquilo que diziam os alquimistas, ouvintes, sobre a matéria-prima, e eles diziam que a matéria-prima está em todos os lugares, mas nós não a percebemos. E em termos psicológicos, essa primeira fase da obra alquímica, que é a fase negra, a nigredo, é justamente a fase de encontrar aqueles traumas, aquela substância dentro da nossa consciência que prende a matéria e que principalmente que segura a energia. Se nós formos capazes, e é isso que um terapeuta, um psicólogo, um psicoterapeuta faz, ele tira lá debaixo do tapete da consciência da pessoa aqueles traumas, todos aqueles complexos que a pessoa possa ter, e traz para a luz, e a pessoa então vai queimando aquela substância, como diziam os alquimistas, e a consciência, na verdade, é um grande fogo que queima, e até então que a pessoa consegue realizar, consegue liberar, né, libertar esta substância, e entra na segunda fase da obra alquímica, que é a albedo, a fase branca. Mas nem a nigredo nem a albedo é realmente um ponto ideal. O ponto ideal é quando se atinge a rubedo, onde na cor vermelha, que é a cor do sangue, a cor da vida, então aquelas energias que estavam presas, que são liberadas, que são esclarecidas, são colocadas em movimento, se transformam em processos dinâmicos. E é aí que o alquimista realmente evolui. E aí, então, é que vem aquelas declarações mais estrambólicas da alquimia, onde os indivíduos falam, então, da obtenção do ouro, da pedra filosofal, do elixir da longa vida, porque, obviamente, a transformação ela é muito profunda. Mas o local, ouvintes, aonde realmente acontece essa transformação é na aura humana. Aí é que está o grande mistério da alquimia. O verdadeiro vaso alquímico, o verdadeiro caldeirão ali de transformação, não é o Atanor, não é aquele caldeirão da bruxa ou do alquimista onde é feita uma mistura. Nós teremos aqui milhares de imagens aqui da alquimia para mostrar para vocês, mas nós temos que sintetizar que o verdadeiro vaso alquímico, ouvintes, onde tudo é transformado, está exatamente próximo de nós, é a nossa aura, são as nossas energias, e é aí, ouvintes, que está a nossa possibilidade da maior transformação. Por quê? Porque o nosso campo áurico, ele é o ovo cósmico, ele é o útero cósmico aonde nós estamos desenvolvendo a ave universal da nossa consciência. Então, a obtenção do ouro alquímico, ouvintes, ela é exatamente o ponto seguinte da evolução. Quando nós conseguirmos romper esta aura pessoal, quando nós deixarmos de sermos seres egoístas, simplesmente fechados em nós mesmos, preocupados apenas com a nossa existência particular, quando nós conseguirmos vibrar, não como nós fazemos 24 horas por dia, preocupados com a nossa subsistência, com a nossa segurança, preocupados apenas em subsistir, se nós ouvirmos chegarmos realmente a existir como seres espirituais, como consciências, e vivenciarmos aquela consciência expandida que nós vimos com Jesus, com Buda, com tantos outros místicos e iluminados que realmente riam dos seus discípulos quando perguntavam acerca do dia de amanhã. Então, o Mestre Jesus, por exemplo, dizia: não se preocupeis com o dia de amanhã. Olhem os animais do campo, os pássaros, a sua beleza, né? E pois nenhum homem jamais se vestiu com tanto brilho, com tanta beleza, quanto os pássaros, os animais, e eles não fiam, e eles não trabalham, eles não plantam, apenas vivem o seu ser interior na natureza e ficam, obviamente, harmonizados com o mundo. Nós ainda não somos isso, ouvintes. Por quê? Porque nós estamos fechados dentro desse ovo áurico. Nós ainda não nascemos para o universo. Nós precisamos buscar, ouvintes, a autorrealização. E o que propõe a alquimia é justamente isso. O grande objetivo que foi atingido pelos mestres, nós estamos mostrando o que é a aura de um mestre de sabedoria, o corpo causal de um adepto, de um mestre da grande fraternidade branca, ao contrário em contraste, ouvintes, com uma aura humana que tem de 60 centímetros a 1 metro de distância com relação ao corpo, a aura de um mestre tem centenas de metros, às vezes até quilômetros. Por quê? Porque o ser iluminado, o ser realizado, ele perde as amarras do egoísmo e entra finalmente na consciência cósmica, na consciência divina. Então, ouvintes, a ver, o verdadeiro ouro que busca a alquimia não é o ouro material, mas é isso que está, ouvintes, para nós que falamos português, no próprio nome do nosso campo energético. Está na nossa aura. A U é o símbolo químico do ouro e é a palavra, é o prefixo, ouvintes, do nosso esquema energético que está à nossa volta. É o prefixo da nossa aura. Então, ouvintes, para ser alquimista verdadeiramente, espiritualmente falando, nós podemos começar a qualquer instante. A qualquer momento que vocês se interiorizarem, ouvintes, e que vocês perceberem os seus defeitos, perceberem também as suas qualidades e conseguirem eliminar e tirar a energia dos seus traumas, dos seus medos, das suas vicissitudes, dos seus defeitos, daqueles pontos que vocês não conseguem vencer, ouvintes, transformarem essa energia para algo livre, vocês estarão se transformando, ouvintes, rumo a esse ponto que já chegaram aqueles que nós chamamos o mestre, que é a consciência universal. Não há, ouvintes, maior bem que este. Nenhum bem material jamais poderá equivaler à obtenção desta profunda realização. Então, a bomba atômica, ouvintes, que existe, que existiu lá fora, que existe lá fora, ela também existe dentro de nós. O urânio, o plutônio, o ouro, a prata, o diamante, as pedras preciosas estão todas sintetizadas aqui e agora nas nossas energias. Convido a vocês, ouvintes, a vocês, telespectadores, se autotransformem, busquem a sua consciência mais profunda, separem os materiais e unifiquem os princípios da sua consciência e realizem a obra magna da iluminação espiritual. É com essas palavras, ouvintes, que nós vamos terminando o programa Lux Esotérico de hoje, com muita satisfação, vencendo mais esse capítulo desse conhecimento realmente sem fim. A alquimia, ouvintes, é um conhecimento realmente sem limites, e o único limite é a nossa consciência, o que nós imaginamos a esse respeito. E vamos finalizar, ouvintes, como nós sempre fazemos, com uma última vibração, relembrando sempre desse poder oculto que está dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós existe uma partícula da divindade. Vamos sintonizar com ela, fechando os nossos olhos e, com o poder da nossa consciência, focalizando o brilho, a irradiação da chispa divina dentro dos nossos corações. Visualizemos essa luz se expandir, que ela encampe todo o nosso corpo, interpenetre todos os nossos órgãos, que ela purifique dentro e fora do nosso ser, ilumine toda a nossa consciência e principalmente jogue a sua luz diante de nós pelo caminho da evolução que nós desejamos seguir. Vamos, ouvintes, aproveitar esse instante para compreender, para internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Muitíssimo obrigado, ouvintes, pela audiência, pela grande participação de vocês, ouvintes, sempre mandando e-mails, sempre mandando aqui as suas perguntas, sempre nós procuramos respondê-los. Termina aqui mais um programa Lux Esotérica, mas convidamos a todos vocês, venham participar também da programação musical aqui da Esotérica FM, que vai ficar com vocês agora. Muito boa música para a sua alma o dia todo aqui na Esotérica FM, dentro da programação da Rádio Esotérica FM. E nos despedimos finalmente, ouvintes, aqui desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso, ouvintes, e aguardamos vocês nas nossas próximas edições. Fiquem aqui, finalmente, com um forte, um fraterno, um caloroso abraço aqui de Osmar de Carvalho. Aguardaremos vocês nos nossos próximos programas, finalizando aqui as transmissões nesse mês de julho da nossa série de programas Ciências e Tradições Ocultas. Então, ouvintes, aguardamos vocês na próxima edição do programa Lux Esotérico. Uma boa noite a todos.